quando penso nos mistérios do universo. Eu canto agradecido ao meu Deus quando penso nas belezas do meu verso. Eu canto agradecido ao meu Deus. Foi Ele quem plantou as verdes matas, foi Ele que estendeu o grande mar, foi Ele que enviou Jesus aos dias meus, e é por isso que eu canto agradecido ao meu Deus. Vejo borboletas no jardim, eu canto agradecido ao meu Deus. Quando sinto a brisa leve sobre mim, eu canto agradecido ao meu Deus. Foi Ele quem plantou as verdes matas, estendeu o grande mar, foi Ele que enviou Jesus aos dias meus, e é por isso que eu canto agradecido.